começar assim, Júnior Moral. Manda o Babi. Vai. Vai, Júnior Moral, Júnior Moral, Júnior Moral. Vem dançar. As melhores da saudade. Você ouve aqui no CDzão Volume 4 de aniversário do DJ Saulo Show. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Vem. Me amarrar a um compromisso não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Brigar. Seguidores do Moral estão comigo. Bora, Bruno. Bora, Fabrício. JP. Alô, Maxi. Vem nessa, vem nessa, vem nessa. Júnior Moral, me manda. A gente já não fala mais amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Oscar Filho comigo, meu professor. Todo mundo. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar dos momentos que estávamos amando. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar dos momentos que estávamos amando. Alô, meu amigo Michael! LS Tecnologia e Acessórios. Aqui você encontra de tudo para o seu celular. Loja 105, no Shopping Popular. Falar com o Thiago Cunha. Tudo tem começo e fim. Só não consigo entender por que você se foi assim. Sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia. Uma armadilha da paixão. Você entra em minha vida e sai como um furacão. Júnior Moral. Agora tenho que me refazer. Vou anular meu coração. Eu não nasci para sofrer nem viver na solidão. Agora tenho meu coração, que eu não nasci para sofrer nem viver na solidão. Olha aí pra galera matar a saudade, a Júnior Moral. e banda vivo, vivo, vivo. E aí, DJ Luiz Viana. Parabéns, os melhores do TBT. Você escuta aqui. Uma CDzão de aniversário. DJ Saulo Show Volume 4. Esse amor me pegou de jeito numa louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração é de tudo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse mais assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vai embora, não me entregue a solidão. Vai jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais. Os primos do Mirce, que faz sucesso em Macapá, são eles: DJ Saulo Show e o DJ Wesley. Bom dia, programação da Júlio Moral. Ao vivo. Perto de você, amor é bom demais, me satisfaz. Você me atrai, bate uma saudade louca, assim você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada no meu coração Estou para te conquistar, pra te amar, pra te beijar. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra te beijar e te dizer: eu só quero ter o seu amor. Eu só quero acordar com a certeza que você está comigo. Família Maciel, curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. As músicas que foram sucesso e hoje são pura recordação. Você curte com o Júnior Moral. Saudade. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Ao vivo. Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do seu corpo, notícias e desejo. E a gente passou, e a gente se amou. Se está dividida, eu posso entender. Mas seguir esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu miro de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Lagostão. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Por favor, chora não. Não, eu tô aqui de volta. Ai, não chore mais. Se você pedir, eu fico pra sempre. Obrigado, meu amigo. Prometo te amar. Basta você pedir que eu fico aqui. mas você, você está dividida, eu posso entender. Mas se esse outro não ama você, não ama, só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem. Don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Gil Moral voltou. Não chore mais. Vai, vai. Sedição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Mano Bob na guitarra. E você se foi de mim num dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe que vou ter, eu choro, eu choro. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. E fez tudo de novo e que eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta bem me ver, eu te amo. DJ Trico Digital e os primos do Mix, a parceria que deu certo. Júnior Moral, eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. Não posso mais ficar, amor, tendo que vou viajar. A noite vem caindo, vejo teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar pra fora e logo entender que a nossa dor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar pra fora e logo entender que a nossa dor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, vou voltar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro, pra você vou voltar, volte logo. Pra você eu vou voltar, volte logo. Pra você eu vou voltar, volte logo. Oh, Júnior Moral, volte logo, meu amor. Voltarei, volte logo, meu amor. Volte logo, meu amor. Saulo Show, você é o cara, mano. Você está bem, você está curtindo Júlio Moral, ao vivo no Lago São Brinques. Outra vez é madrugada, eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Se queres mais que magoei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar que não valeu a pena, não. Duvidado de um amor, vamos lá dos pensamentos. é pura ilusão. Veja bem como eu estou, olha só o que estou. É só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade bate de uma vez meu coração, vou te amar. Antes que a tristeza e a saudade bate de uma vez meu coração, vou te amar. Júlio Moral, DJ Jonas Cardoso, junto e misturado com os primos do mix de Macapá. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer na noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite claro, claro da noite vem depois. O que aperta o peito, eu tenho o cheiro, amor, é assim. Eu quis você pra mim, eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde, passa a vida, é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão, ai minha solidão. Júlio Moral, eu peguei pra cantar na beira de rio meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei sobre meu verso, meu violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui a rocha quer namorar comigo, balance a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso, vem pra mim, me dê um sinal, me chama que eu vou. A rocha quer namorar comigo, vou me dar com loucuras pra você. Hoje tem coragem pra te ser, e o que sinto por você é amor. Faz algum tempo que você vive meus sonhos, sonhos, eu esperando esse momento chegar. Você tem um minuto pra pensar, apenas um segundo pra falar, e a vida inteira pra mostrar que me quer. Você tem um minuto pra pensar, apenas um segundo eu te digo, o que mais quero é te fazer feliz. Quer namorar comigo? Júlio Moral ao vivo, Lagoa Rodrigues. E o aniversário do DJ Luiz Viana. Abraço, maninho, parabéns. Dana das mídias, a musa das mídias em Macapá. Choram as rosas, meu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma. Pássaro de asas machucadas, nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma, lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume. Porque já sei que te perdi, entre outras coisas, eu choro por ti. Chile Moral e banda, Maestro Diego de volta. Vamos chegar ou jogar pra cima? É amor que não tem fim. Lagoa São Drinks. Música. Vanderlei, meu amigo Netinho. Meus boleiros estão comigo. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar desprezo a minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Meu parceiro, um abraço. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo. Tire moral falando de amor direto ao seu coração. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ao vivo pra você, Júlio Moral e Mana. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante gostoso por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou. Só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento. Vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu. Ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu. Ai, ai, ai, sou eu. Tudo que faço será dos pés ao céu. Pra eu amar, pra você, Júlio Moral. Curta a página. Só as pedradas no Facebook. As melhores músicas estão lá. Proprietário Alex. Quantos mistérios tem um coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Ou até o chão. Criador, exige o prazer da sedução. Existe amor e paixão. Medo de se perder e a coragem de se encontrar dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Isso. Dentro do seu coração. Atenção. Delírios, delírios, delírios. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração são infinitos mistérios que estão escondidos. Coração de uma mulher. No coração de uma mulher. No coração de uma mulher. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha. No coração de uma mulher. Moral e banda pra você ao vivo. As melhores do TBT. Você escuta aqui. No CDzão de aniversário. DJ Saulo Show, volume 4. Quem sabe tem nesse momento para perguntar se tem se passado tanto tempo por sobre da vida. Eu vejo um anel em seu dedo e uma conclusão. Se casa no final de agosto e aqui eu estou com o mesmo amor. Perdoe se foi prudente, sei que não pensei na gente. Te questiono de repente, nós amamos supostamente. Será que já terminou? Baby, se um dia você me amou, como no conto de fada, nossa história foi contada. Você me abre sem amada, e eu rei da babá. Mas um exemplo é ficção. Se que real minha paixão, caqueado! Agora por segundo meu fogo nos braços da realidade. Por um segundo aceito que agora te perdi de verdade. Por um segundo entrego meus erros, já não estás comigo. Chega a noite, sinto frio, sinto falta dos teus carinhos. Meus sonhos se perderam, já não estás mais comigo, não. Nesse momento para humilhar-me, sou consciente dos meus erros. Chega muito tarde, eu tô pausando os desejos na ilusão. Porque você deu um novo tomo e aqui eu estou com o mesmo amor. Perdoe se fui prudente, sei que não pensei na gente. Te deixo no de repente, nós somos supostamente. Será que já terminou? E se um dia você me amou, como no mundo de fadas, nossa história foi contada. Você me abre sem nada, eu ri tanto amar. Mas será um exemplo é ficção? Se que é real, minha paixão. E agora por um segundo eu me afogo nos mares da realidade. Por um segundo eu aceito que agora te perdi de verdade. Por um segundo em frente aos meus erros, já não está comigo. Chega a noite, sinto frio, sinto falta dos teus carinhos. Meus sonhos se perderam, já não estás mais comigo. Não, não, não, não, não. Não, não, não. Juro moral. Lembra que meu coraçãozinho não te esqueceu. Me diga quando voltarás. Não me deixe, por favor, ou me ensina a te esquecer. Se você ainda me ama, saudade dói demais. Me completa a nossa cama. E agora por um segundo me afogo nos mares da realidade. Por um segundo eu sinto que agora te perdi de verdade. Por um segundo enfrento meus erros, já não estás comigo. E por um segundo me afogo nos mares da realidade. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Sinto moral ao vivo pra você. Mais uma! Onde anda meu amor? O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou. Está sozinha agora, chora. Dança, Lagostão, vai! A saudade, a solidão me aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver longe de você. As lembranças me matam. Salão cheio, a galera curtindo. Volta, meu amor. Me completa nossa cama. Volta, meu amor. Meu amor. Júlio Moral por te chama. Volta, meu amor. for seu desejo. Vai chegar! A saudade é solidão e aperta o coração. As horas quase não passam. Vou vivendo por viver longe de você. As lembranças me maltratam. Se chama, volta, oh meu amor. Vem me trazer com teus beijos. Volta, meu amor, se também for seu desejo. Chegar, vai ligar no chuveiro. Prepare o jantar, põe o vinho no gelo. Que tá no morgado. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Hoje aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Que hoje não dá, vem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor, tudo é da paixão. Se um dos dois mais liga, o amor tantas brigas vai sumir no coração. A gente já não faz amor, com desejos um olhar. Hoje eu vou pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Obrigado, meu Deus.